Controle Salvador 35221, efetuar um pequeno desvio à esquerda da rota para evitar a formação. Neste está livre desvio 5221. Livre desvio 5221. Solo 9136 azul, pronto para puxar estacionamento no 29. Podendo equipe de solo, azul 9136 após o parqueamento do Airbus da Tano 10, tá livre, chame táxi. Solo Tano, coordenar e tá livre. Solo 9136, pronto para táxi, POB 118, tem... Solo 9136 da Azul. Fica com as informações, 9136, 1118 a bordo. 3 horas de autonomia, altera da Maceió. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de perdão na 0, chama a torre. 118 meio, metrô no 0, no 4. Juliette Alfa, ponto de perdão no 0, 18 meio, 1014. Obrigado, bom dia. Torre Salvador. Bom dia, Gol 982, estabilizado em aviação. Uno 982, tráfego ainda não avistado. Já embaixo travado? Visual com campo? Ainda negativo, Gol 982. Reporte quando? Altímetro no 0 no 4, para informação, não chove sobre o campo, ok? Pista seca, o Uno 982. Reporte quando o visual baixar travada. Positivo, agora está full ILS, baixar travada, visual com a pista, Gol 982. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, 100 graus com 04 nós, é o vento, Gol 982. Livre pouso, cabeceira 10, Gol 982. Salvador, ele 5860 para o táxi com 158 a bordo, 3 horas e 10, alternando Guarulhos. Foi objeto 5860, táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera do 10, chama a torre, 118, decimal 62, altímetro no 0, 14. Táxi via Bom, plano ponto de espera da 110, torre 18-6, obrigado, 580. Salvador, gol 1982, escritor na cifra da bandeira. Gol 1982, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 04. Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, para o portão 04, gol 1982. Circulagem do azul. If na frequência 1288, alterna 1260. Exército Brasileiro 4008, copia? 2-1. Ativa, tá pronto pra cópia? Exército Militar 4008, autorizado Salvador Petrolina 04, nível 045, decolada pista 1-0 com curva esquerda no corredor forte, restrito 1.000 pés até liberação do controle. Controle opera em 1-1-9, décima 8, transponder 5-1-4-0. Exército 4008, quadrejamento correto, tem nível de acionamento, qual o fim do PLB? 1-0, 3 horas e 40, chama para ataque e decolagem. Salve Salvador, bom dia, web 5811, seguinte daqui. Objeto 5811, informação quilo confere, autorizado, Salvador Guarulhos, 340, via Peruísque 50. Decola a pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 1-1-9, décima 8, transponder 5-1-4-1. 1998, bom voo. 98, azul 4, 9136, obrigado, uma boa tarde. 9138, o transponder é o 5-1-4-1, o L-5811. Objeto 5811, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Agora puxa acionamento, 5811. Azul 370. Autorizado 370, azul 9136. Zero da web, livre decolagem 1-0, vento 1-5-0 graus com 0-7 nós. Livre decolagem, 5-8-6-0, obrigado. Objeto 5860 aos 48198, bom voo. 19, obrigado. Controle Salvador Web, 5860, bom dia, passando 2 mil pés na Dael Leda. Solicito da presente para o Dael, senhor. Web 5860, bom dia, contato radar, autorizado para o de Leda, suba para o 340. Pro de Leda para o 340, 5860. Azul 9136, na presente voe o Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, da presente, azul 4, corrigindo 9136. Salvador, Web 5860. Prossiga. Haveria a possibilidade de coordenação com o Centro Recife da presente a proa de Porto Seguro, senhor? Aguarde coordenação 5860. Obrigado. Salvador, Gol 1888, transfere, cruza 160 para 150. Rodrigo, Gol 1888, identifique chegada mar e desça para o 050. Chegada mar e desça para o 050, Gol 1888. Web 5860, direto ao Porto Seguro da presente. Da presente, Porto Seguro, muito obrigado, Web 5860. Controle Oxa 63, Uno 1, quantidade vai direto Duna, devido a formações próximo a Telo. Está livre de desvio, Oxa 63, Uno 1, a Pro de Duna. Pro de Duna, 63, Uno 1, obrigado. O Azul 9136, chame Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, da Azul 36. O Objeto 5860, chame o centro do Recife. Frequência 13325 e alternado 1251. 13325, alterna 1251, Web 5860. autorizaria o gol 1888 para direto Itap? Autorizado Itap, gol 88. Autorizado Itap, gol 1888. Salvador Web 5811 no gate 8 para o congestionamento. Autorizado, 5811, chama táxi. Autorizado, chamará táxi 5811. Troleu, Oceané 6311, está autorizado em alerte, X-ray? Oceané 6311, autorizado a final ILS, informe estabilizado. Fortaleza 6311. Gol no 888, após ETAP, desça via para 2000, ajuste no 0-4. Após ETAP, desce via para 2000. 1-0-4, gol no 888. Solo Salvador, é o gol 1983. Gol 1983, informação quilo, copia? Afirmativo. Saída da El, Leda B10. Controle 199.8, transponder 5170. É só não conhecer. É, da El, confirma a transição. Bidev? Afirmativo, da El, Leda B10. Bravo Índia Delta Eco Vitor. Cotejando, autorizado nível 360 Guarulhos, Apeolisque 50. Decolada 10, curva direita, da El, Leda B10. 198 saída, 5170 é o transponder. Voo 1983. 1983, chama para o estacionamento. Chamarei. Exército 4008, vai decolar diretamente do pátio militar ou da interseção? O rádio está com clareza 1, não consegui copiar. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, o vento 140 graus, cono 09. Oxené 63 ou nono? 63 ou nono, livre pouso no zero. Forma teta aqui estimada de 1.400 pés. Afirmativo, muito grato pela informação. Exército 4001, entendido que foi decolado de interseção. Táxi autorizado até o hotel. No hotel chama a torre em 118.6 para táxi decolagem. Só para informação, agora a clareza está 3, mas continua a entrecortar a transmissão. Alô, L581, para o TAC 5 a bordo, autonomia de 4.10, alterna confirma. Está confirmando pela B, 1.55? 1.25. 1.25, táxi autorizado, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1.0, chama a torre, 1.18.6, altímetro 1.0.14. Gente, Lima e Alfa, no ponto de espera 108.8. Com o solo total 9911, bom dia. Tráfego. O solo Salvador total 9911, bom dia, ciente daquilo. Total 9911, autorizado Salvador, Fortaleza, nível 310, decola pista 10, curva esquerda na saída Momo Alvo. Controle 119.8, aciona 5165. Autorizado, Fortaleza 310, decola da 90 com curva esquerda, Alvo 1985165, é o total 9911. Total 9911, chama para puxa acionamento. Vou chamar, senhor. Torre Salvador, bom dia, web 581.0. Confirme. Web 581.0. Afirmativo 581, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém na 10, 581. Poxa, na M3 no 1, no solo 02, direito no 219. 219, 6319. Jet brasileiro na escuta. Está na escuta da torre. Afirmativo, mantenha a posição da taxi hotel, ok? Temos um Boeing da UFJet que vai decolar agora da 10. Afirmativo, mantenha a posição da taxi hotel. Solo, eixa 63, uno livrou. Livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, cono 09. Livre decolagem da 10, 8 no 1.